Yeah, homem atrás. Yo, 2014. Yeah, o beat da mente atormentada. Yo. Espaços vagos deixados dentro da alma que sempre entram em evidência, te sufocando quando a festa acaba. O corpo cansa, a mente sempre traz à tona aqueles momentos intensos que hoje em dia tem menos importância. Yeah. Se esqueceu até mesmo de quem ele era, deu asas à imaginação, ultrapassou a estratosfera. Foi atrás do sonho que sempre o perseguiu, depois da morte vai entendendo o que realmente ele extraiu. Da existência que levou, que foi computado nos arquivos, se é que existe outra vida ou tudo acaba aqui mesmo comigo. Várias pessoas em uma, as atitudes são confusas, eu tenho relapsos de memória sobre coisas absurdas. Será que a minha imaginação é tão poderosa a esse ponto de maquinar e transformar uma jornada em um mero sonho? Acordo como se não tivesse esquecido. Eu quero que chegue logo à noite pra relembrar e encontrar vestígios. Reflito sobre coisas que com certeza não irei realizar. Eu faço uso de alucinógenos pra fazer a mente parar. Mas às vezes eu sinto que o efeito é o contrário. Ao invés de anestesiar, eu fico mais atormentado. As noites se tornam mais longas, eu viro de um lado pro outro da cama, tentando encontrar a melhor forma de respirar enquanto o corpo descansa. Pra muitos é uma parte curta da vida, mas pra mim não. Pois é a parte que o corpo apaga e o pensamento tem a razão. Ele vai pra onde quer e não me pede permissão. Ele resgata algumas lembranças que fazem mal ao meu coração. Acordo como se não tivesse esquecido. Eu quero que chegue logo à noite pra relembrar e encontrar vestígios. Será que estou recebendo algum chamado ou uma visão de alguém que observe e regula minha condução? A forma que eu levo a vida eu sei que não está agradando, que me fornece os ingredientes pra que eu continue criando, motherfucker.